Papapá, Alfa, Tango, Tango, acendo identificação, autorizado o voo direto rotatório, reposto unidade de descida. Identificou, rotatório, pode ligar, Alfa, Tango, Tango. Alfa, Tango, Tango, descida a critério, reposto a 4.0 milhas. Dá a conta, tá em casa, ligado, Alfa, Tango, Tango. Salvador, boa noite, Azul 27, 1-2, decolar. Azul 27, 1-2, contato, radar, decolagem, se mantém a nível de voo no 9-0, passando 2 mil pés, vim direto do Conde. Passando 2 mil pés, direto do Conde, subindo a 1-9-0, 27, 1-2, Azul. Azul 4206, chame Recife, 125, decimal 45. Recife 45, boa noite, 06. Livre o táxi via Patrulho Índia, ponto 0.0 Sul, 1.8.95, ajuste ao último 1.0.95. 1.0.95, está livre o táxi, ponto 0, chama 1.18.95, 3.8.97. Autorizado, puxa acionamento, reportará para o táxi do Gol 1.64. Autorizado a linha decolada, 3.8.93. Tupan 3897. Change. Aguarde o número 2 do setor, o chinelo é 6259. Tá. 3897, decolada 1-4, controle Salvador 1-2-0-2-8. 1-2-0-8, tá 3897. Dentro do 897, contato a Leandro Colagem, suba nível de voo 320, autorizado Valeda. Valeda, subindo para o 320, na 3897, grato. Confirmando 125 a bordo, gol no 645. Ah, afirmativo. Gol no 645, livre táxi via Índia, ponto 0, piscina 0, torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro 1-0 no 5. Autorizado táxi via Índia, no ponto 0, 118,95, gol no 645. O chinelo é 6259, autorizado pushback e sonolento, reporte quando pronto para o táxi. Observando o táxi do Boeing da Gol, chinelo 6259. Salvador, azul 27-2, solicita nível final 170. Polícia 7-2, submantém nível de voo 170. Voo 170. 40 milhas, vamos passando o céu. Pede contato radar passando 075, voando na rotatória, desceu na 1500 até o voo, justo na 095. 1500, vamos passando o céu. 50 graus, 079. Autorizado, aliás, decolar, pista 1-0, gol no 64. Claro, obrigado, 6897. Tem uma nave de modulador de controle? Papapá, Lima, Lima, Fox, a sua identificação, desça nível de voo 050, voe dona. Centro de controle? Tem 144 a bordo, 5 horas e 12, até na galera. Agora com controle, 20, decimal 8, agora vai para 5. 18, decimal 95, ajuste altímetro 1015. 18, só 25, ponto de perna 25, 2259, para aí. Luna 645, contato Hernando Decolagem, se me mantém a nível de voo 360, passando 2 mil pés, autorizado voar Leda. Só para 3 mil, passando 2 mil, está autorizado Leda, gol no 645. Santa 3283, informação Papá, na posição 9. Autorização Brasília. Santa 3283, Papá confere, autorizado Brasília, rota 217, nível 360. Decola 50, primeira curva direita, saída da árvore Lepa, transponder 5044, controle Salvador, 120, decimal 8. Eu estou na visão de chame Recife, 1-3-3, esse mal 2-5, solicite a rua de morte, já. Morte, na 3-3, na 5, na 3-8, na 7, boa noite. Luna 705, sem identificação, desça nível de voo 060, via chegada Banff. 060, via chegada Banff, Luna 705, essa noite. Puxa, 6259, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 089. Farmers, Kichal Papá, mantém sobre a de voo virtual, e o observador reporte em breve descida. Kichal Papá, lixo sua descida, disse da critério, reporte a 4 milhas fora. Solo Salvador, o Azul 2781 para Teta Papá, autorização tráfico para Vitória da Conquista. Azul 2781 Papá, confere, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola pistola 0, primeira curva direita, sai da água, elefa, após voo, flora, após conquista. Acione no transponder 5045, controle Salvador, 90.8. 180, da cola da 10, primeira curva esquerda, saída árvore, elefo, oplor, correção, 10, primeira curva à direita, árvore, elefo, oplor, VCT, 5045, 120, décima 8, azul, 2781. Tango, tango, vaso para chamar a torre. Boa noite, Chanel 6259, perfil da Euleda. Chanel 6259, contato radar decolagem, se mantém a nível de voo 360, passando 2.000 pés, autorizado voo Euleda. 6259, direto Euleda, 6259. Papa Papa Lima Fox, autorizado desse a 4.000 pés, registrado no 095. 4.000 pés, o Lima Fox. Uma 645 Recife, 1933 decimal 25. 1933 decimal 25 para o 645. Relativo secundário 125 decimal 1. 1332 secundária 125 decimal 1, gol no 645. Alfa Tango Tango Torre 198 decimal 95. Torre 1895, Alfa Tango Tango. Boa noite, Alfa, Papa, Alfa, Tango, Tango, tá agora 4 milhas e meia da rotatória, visual com o campo. Alfa, Tango, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Deixa, Alfa, Tango, Tango. Toro, tá 3, 2, 8, 3, puxa acionamento, posição 9. 712, serviço radar terminado, passando Conde, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. 203, 27, 12, obrigado, boa noite, até a volta. Papapá, Lima, Lima, Fox, vista 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS, que foi pista 2, reposto localizador. 2.000, passará, autorizado, Lima, Lima, Fox. Alfa Tango avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 50 graus, 079. Autorizado, pouso, pista no 7, baixou e travou, Alfa Tango Tango. Mantém então o nível de voo 090 e voe na proa de Banff para interceptar a chegada a Banff, Oscar Juliette X-Ray. Tango no Celos 30, 5, estacionar a frequência livre. 4 no 10, 4 no 0, no meio, 7. Charlie Papato passa contato radar para sinal web 060, altura da rota pela edição no 1500, para ajustar o 90 no 6. Na proa da rota cola, cola agora mandou o Charlie Papato. 6259, Recife, 1033, decimal 25, caso negativo, 1025, decimal 1. 3025, Confirma aberta, 3233. Pois é, 92. Está 3233, ele está aqui, Patinho no Índia, ponto espera para o Sona 01, 1185, ajuste altímetro no 0, 1 no meio. Empate Índia, ponto espera, 2195, 1039, 1013. Palmeiras Lima Lima Alfa, guarde cópia. Cuidado com o localizador Lima Lima Fox. Papapá Lima Lima Fox, completo final do procedimento, sanitou em 1 no 8, decimal 95. 095, boa noite. Corre, boa noite, Lima Lima Fox, estabilizado com o localizador. Papapá Lima Lima Fox, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. A intenção é que sinal zero. Sinal negativo, 197. Se liberado, já cancelado da presente, procede para circular 197. Quanto foi cancelamento? Afirmativo, pode cancelar da presente. Plano modificado aos 2133, autorizado circuito pela direita, pista 17, chame no final, pista 17. Lima, Lima, Fox. Fox, para no final. Salvador Ground, American 230. Sam 230, go ahead. Yes, we're parked at the remote area, apron 3. We'd like to tow the aircraft to the main apron, gate 10. Olha, 705, pista 2, no César, autorizado o sinal de protegimento, ele é o que foi pista 2, aposto localizador. Descendo para 2000, autorizado ILS-XV, cruzará o localizador, voo na 705. E aí, após a aeronave nacional, a linha decola, tá? 3, 2, 2, 3. American 230, report to entrance April 1. Report before entry in April 1, American 230. Papa Romeo Lima Lima Alfa, pronto, cópia? Papa Romeo Lima Lima Alfa, autorizado Ilhéus, nível 080, Rota Golf 677. Decola pistola 7, primeira curva direita, saída coral. Transponder 0260, controle Salvador 120, décima 8. Lima Lima Fox avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento no 50 graus, 089. Depois de uma sete, Lima Lima Fox. Lima Lima Alfa, correto, com o pinto AB? 02 agora. Desculpa, confirme o pátio, por gentileza, pátio 5. Papá Romeu Lima Lima Alfa, chame a torre em 18995, ajuste o tinto no 06. Meu Lima Lima Alfa, seu nome é secretário, chama o Fartax. Lima Lima Fox, no solo aos 37, confirme o pátio. Aero está, não está sendo a frequência livre, boa noite. Oi. Plan 3283, decolado aos 37, controle Salvador 120, décima 8. 208 também. Salvador, muito boa noite, eu estou 3283. Plan 3283, contato a decolagem, subir mantém nível de voo 360, passando 2000 agora, vai na 3 de Elefa. 2000, vou direto Elefa, plan 3283. Esta Juliette X-Ray, vai na prova de pelo, investida 4000 pés, ajustado no 06. 06, prova de pelo, investida para 4000 pés, detenido. Lima Lima Alfa. Táxi aprovado, chame no ponto de espera da Papá, ajuste no 0 no meio. estabilizado, vai estar travado igual ao 1705. O 1705 complete o procedimento LS X-Ray, chame o torre 1-8 decimal 95. 1-8-5, obrigado, Boris. Torre Salvador, boa noite, gol 1705, está passando o externo, vai estar travado. Dona 705, avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 60 graus, 07 graus. Avistado, pouso, dona 705. Para pushback acionamento, azul 2781. Azul 2781, aguarde para o pushback. Aguarde para o pushback, azul 2781. Pula 705 no solo 42, Foxtrot, controle solo 121, décima 1. Solo agora 121, pega uma foto. Lima, Lima Alfa, ao alinhar, decolagem autorizada pista no 7, vento no 50 graus, 079. Eu vi, se o seu prosseguir na peso 10, será da El, Leda, transição ótima. Se for o peso 121, água elétrica. Ah, é. Obrigado. Solo gol 1705, levou na foto. 1705, taxi de Alfa, não pode receber bilhete. Alfa vai reportar. 1-1-1, décima 95, boa noite. Alô, só espera para o Fala, não faz a balança, o escritório já está. Charlie Papá, mantém a aproximação, aguardando pista livre. Papá, qual que é? Estou emitindo. Lima Alfa decolar aos 43, controle Salvador no 20 décima 8. Lima Alfa. Scan 230, confirm you're going to gate 11. Position is gate 10. Roger, cleared for gate 10, report it parked. Report when parked to gate 10, American 230. Roger, do Century Plano em coordenação com a equipe de solo, faz passagem do American no reboque, na retaguarda, está autorizado para inspecionamento, chama para o táxi. Copiou o solo? Eu fui escutar azul 2781. Coordenação com a equipe de solo, faz passagem do América na retaguarda, autorizado prospeccionamento, chamar para o táxi. Coordenação após a passagem da aeronave, chamará para o táxi azul 2781. Position before main apron, after the Boeing to your right is fast, you're cleared for gate 10. Maintain position, hold short of main apron, American 230. 705, taxi via Juliette, portão 2. Taxi via Juliette, portão 2, 705. Juliette Exceed, isso é 2010. Autorizado o final do procedimento Juliette Exceed, isso é 10, após o localizador. Autorizado 2000 pés e o reporta no localizador, o Oscar Juliette Exceed. Okay, 230, cleared again for gate 10. Clear to gate 10, American 230. Charlie Papá. No solo 47, confirme o bate. Fiz livre e forte a estacional. Para o táxi azul 2781, 68 a bordo, 3 horas e 20, alternando Serra Bravo, mais quilo. Azul 2781, observando o reboque na aeronave da América, livre táxi da parte 1 no Índia, quando espera piscou na 0 torre, 1185, ajuste de altímetro no 06. Autorizado o push, observando a aeronave à frente. Via Pátio 1, Índia, ponto espera 118.95, ajuste 10016. C3197, pronto, cópia? Pronto. C3197, 3197, autorizado Galeão, rota OP9857 Moço, nível 340, decola piscina 0, primeira curva direita, saída da EO, Leda Irume, transponder 5055, controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado 340, próxima porta espera, pronto. Mexe pronto, a linha decola separada? Linha decola separada, azul 2781. Autorizado, alinhar e decolar piscina 0, vento no meio 0 graus 079, azul 2781. Autorizado, alinhar e decolar, azul 2781. Está de leste que sei, completinado o procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. Torre 2,4, costas da terceira. Torre Salvador, boa noite, Papa Tanguosca, Juliette X-Ray no localizador. Juliette X-Ray, altímetro no 0 no meio, intenção de pouso no 0 ou no 7? No 7, senhor. No externo, tem intenção de cancelar e prosseguir para o no 7. Sim, já para o cancelamento, acho que o Juliette X-Ray. Porta cancelando, portas da terceira. Já que você confirmou o pátio após o pouso? A pata, senhora. Entendi. Salvador, boa noite. Boa noite, 866, passando 190 para o 150, com a aclamação do papá. Boa noite, 866, sua identificação, desça nível de voo 050 e voe na proa de TAP. 050 na proa de TAP. Quando possível, solicita dona, por gentileza, beleza. Márcia Juliette X-Ray. Pegado, 66. E Salvador, 120, decimal 8, qual viagem? 120, decimal 8, azul 2781, obrigado. Copia o 1099, prepare a água, Juliette. Agora é lá, Salvador, azul 2781, saída Arbo, transição LF. Azul 2781, contato a linha decolagem, submantém nível de voo 180, passando 2.000 pés, voo LF. Contato radar na decolagem, passando 2.000 pés, voo LF, subindo para 80, azul 2781. Cópia. 1099, cópia. Pronto, cópia, senhorita. 1099, base autorizado com fim, nível 360, rota Cojuru 21. Decola pistola 0, primeira curva direita, saída da E, corrigindo, saída Árvore, Elefa, após Elefa voa Nitibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar e intercepta a rota. Acione 5066 no transponder, controle 120.8. 360 autorizado, via Pesolo 21, decola da 1-0, perfil da Arbor, transição Elefa, após direto Nitibu, 5066, transponder, 1208, controle. 1099, correto, pode para o pushback. Para, portão 8, obrigado. Boa noite, meia. Por gentileza, já com condições, já com referência, solicita para o índice R quando possível. Boa noite, meia, meia, autorizado voar Duna, índice 2010, ajustado 1016. Duna 2010, 1016, meia, meia, obrigado. Coordenação com o Celso, solicito 160 como nível final. Ele mantém 160, o ASO 2781. 160, 2781. Luna 866, tráfego nessa posição agora de 1h33 com rumo oeste, passando 055, subida 180, tipo um Alfa Tango 72. Obrigado pela informação, tem ele no ticket do Luna 866. Alfa 2781, tráfego nessa posição agora de 10h31 para pouso, passando 0100, uma centena indecida, tipo um Bravo 738. Ciente, tem no ticket azul. Palma Lima Lima Alfa. Double door ground, American 230 is parked at gate 10, you have a good evening. Roger, American 230. Zulu 97, autorizado alinhar e decolar, piscina 0, piscina 50, grau 089. Decolando 0, piscina 0. 2781, autorizado usar direto Vitória da Conquista. Direto Vitória da Conquista, 2781. 1866, autorizado final do procedimento ILS-68, saber, reporte localizador. Vou reportar até o tráfego no visual, pode voar além de terra? Sempre hoje, dona. Vou bater. Prossiga, voo 1705. Está aprovado 360, copia? Voo 1705, autorizado Galeão, rota Otanazão 857, Moço, nível 360. Decola Pistona 0, primeira curva direita, saída da EL Líder 1, transponder de 5071, controle Salvador 120.8. Estamos no 705, correto, pode para o pushback. 1866, completa final, chama 2, Salvador, 118.95. 18.95, tem uma boa noite. Boa noite. E Salvador, boa noite, gol no 866. 66, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando. 1866, pouso autorizado Pistola 0, vento no 40 graus, 059. Pouso autorizado Pistola 0, 66. Azul 2781, no Chanagra Recife, na frequência 1-2000, alternado 1-28, 8.